Afirmativo, está mantendo então 2000, aguardando a proa direta para Serra 90 graus do Serra. Estou confirmando, Vitor Serra, Serra, confirma a proa ideal? 300, Serra. Autorizado, siga para o destino, Vitor Serra, Serra, sessão 105. Quando possível, informe seu estimado para pouso. Afirmativo, atendendo para 105, proa direto 300, aguarde para o estimado. Tango Alfa Papá, só a título de esclarecimento, quando nos chamou já tinha passado o Ponte Espera. O Ponte Espera aqui em Salvador fica antes da Charlie. Pato 206, decolado ao 09, chama o controle 19, sinal 35, bom gol. 1935, boa. Controle, boa noite, é o 4208-06 Azul, decolou, cruza 1400 na Fuca. Azul 4206, contato radar Salvador 370 para Caracaju. Na Fuca Caju para o 37, Azul. Xenia 6143, desce para 2000 pés, ajuste na 011. Livre LS, aposta estabilizado. Vista Serra, Serra, estimando Serra 90, Bravo Romeu, ao 2340. Sim, 2340, Vista Serra, Serra. Autonomia 346, Altena Guarulhos. 76720, que negar 1011, autorizado táxi, via táxi em Índia, ponto de espera da 10, chame torre 118 desse momento. Tarif táxi na Índia, ponto de espera 26, boa noite. Papá, decolado ao 11, chão em controle 19, sinal 35, bom voo. 1935, graças. Torre, Salvador, FGS 6720, ponto de espera pronto. 6720, ali, mantenha no zero. Ali, mantenha no zero, web. No zero, na saída da El. Salvador, é o voo na 567, puxa acionamento na 2. Voo na 567, direcionar a resposta para o ataque. Ali ele chama lá. É, 6259 na escuta? 720, livre decolar, dono 0, vento 090 graus, cono 0, nasce. Livre decolar, 0720. Over is 3897, pushing prior to gate 05. 3897, clear setup, ready for taxi. Ready for taxi, 3897. Ready for assault. Siga na VB 550, Golf Vita. Não, você ainda vai atrasar um pouquinho, acho que mais uns 20 minutos, uma possibilidade de você não ficar contigo, com certeza. Tem que fazer uma DLA. É por isso que ele está aí, por favor. Pode instante. Solicita voar na ordem da L. Web 6720, contato radar, salvo 360, mantenha a saída da L. Mantendo a saída, assim que puder, se puder encurtar, eu agradeço. Foi Salvador, também avião 43. Caminhão no 43, check train, livre pouso no 10, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 09. Copia o telefone? Não, eu achei que ia atrasar, mas o pessoal já chegou, acabou de chegar agora, a gente já está pronto para o acionamento. Ok. Livre acionar, reporte táxi. Reporte táxi. Confirme se vai demorar muito para iniciar o push. Agora. Cópia? 1273 para Confins, autorizado, nível de voo 360. Decola da 10 após com a direita, saída da EL, Leda após voo bridge. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5136. Sul 4206, chama agora Recife em 2545, alterno 2685. 2, 5, 4, 5, 2, 6, 8, obrigado, boa. 2, 6, 6, tratando de comando, aerofia é Lampes 1, 6. 4273, cotejamento correto, reporte pronto para LIV, para push e acionamento. Golfo Papá, chama agora Recife em 133.25. Bom, 3-3-2. Ok, eu alternei o International 3 horas em Paris. Tower 3897, hold to taxi. Hold to taxi, number 3897. 897, confirm me alternative endurance. The Leon International Airport, 3 hours and 5, 6 minutes. Né, 6143, solo 119, livre à direita, solo 12, 1 decimal 9. Táxi, eu vou no 567, POB 176, 3 horas e 35, faltando com. Eu vou no 567, autorizado táxi via. Taxiway Índia, ponte de espera da 10, torre 118, decimal 6, QNH 1011. Via Índia, ponte de espera 186, eu vou no 567, obrigado. TAN 3897, TAN 3897, observe Boeing 737, go. Approve the taxi via paper 1, taxiway Índia, hold point of runway 10, tower 118, decimal 6. Gol 73, autorizado o táxi de Alfa, reporte Mestre Juliette. Pela Alfa, reportaria Mestre Juliette, 143. Salve Salvador, boa noite, eu vou no 940. No 940, ciente da informação uniforme? Afirmo. Pode pronto para cópia. Na frente, escuta, pronto para cópia. Boa noite, eu vou no 567, próximo ponto 0 da 10. Vou no 567, a linha decola da 10, vento 080 graus, com no 4 nós. A linha decola da 10, bom. E Elefa, onde interceptará a aerovia sobre o 21. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5144. Poderia confirmar a saída? O Elefa, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, após foi Elefa. Autorizado para São Paulo Guarulhos, 360, para a Pérez Zolô, 21, para a Nicola Dono Zero, pela direita, esquerda, arbórea, transição Elefa. Seu nome se identifica ao controle, 18.6.2.6.2.4.4.0.4.0. 1.940, que seja o método correto, reporte pronto para puxa e chamada. 720, chama Recife, 1.33.25. O PME 1.2.1.3.3, é outra? É, apenas uma frequência, 1.33.25. É, não copiei, pode repetir. 1.33.25, web 6720. Agora sim, 1.33.25, obrigado. Boa noite, Salvador, muito boa, 3894, informação e uniforme, perdeu o contato com a 5.1.5.0. 3894, acende a identificação, via Mari, desce para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.1. Mari, 2.0.1.0.1.1, pode voar, está se presente? Mantenha a chegada do 3894. 3897, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, 3897. Próxima Juliette, portão 03. Salvador, 90-50, Golf B, foi para o táxi com 4 portas. 50, Golf Vitor, autorizado, táxi, reporte para ingresso no pátio 1. Autorizado, reporte para ingresso no pátio 1, 50, Golf. 550, Golf Vitor, informe autonomia. 5 horas de autonomia, alternativa Salvador. Ciente. 7. 1567, contato radar, sobe ao 360 na saída Arboelefa. Arboelefa ao 360, Bono 567. Prossiga o TAN 3894. Está confirmando, está utilizando 2000 com fidelização do TAN ou com o TAN? Cumprindo as restrições, TAN 3894. 3894. Número 1. Número 1. Poderia voar em então? Negativo. O motivo da restrição em cumprir a chegada é uma saída na saída Arbor. Ah, tá ok. Obrigado, hein? Gol no 601 autorizado, push, acionamento e postando para o táxi. Ele pushback, acionamento no 601. Zero. 3897 airborne at 27, call departure 19.35, have a good flight. Roger, departure control 19.35, thank you, TAN 3897. Mandou o Departure Control na Good Evening, TAN 3897, na Passing 1700. TAN 3897, radar contact and departure requirement, maintain flight level 340, dial departure. Climb at level 340, dial departure, TAN 3897. Manu? 550 Golf Victor, livre decolar, down no 0, vento 080 graus, cono 4 nós. Solo cono 601 no quadro táxi com 169 a bordo, com 6 horas e 50. 601. Kenegal no 0 no 1, autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia, ponto de espera da 10, chame torre 118 desse momento. Pátio 1 no Índia, ponto de espera de 2,6, no 1. Lembre 550 Golf Victor, decolado aos 29, chama controle 199 decimal 35, bom voo. 0935, obrigado. Controle, boa noite, November 550 Golf Victor, cruzou 2000. November 550 Golf Victor, contato radar, sobe ao 180, na saída da EL. 180, Golf Victor. Tá livre o ILS, reporte estabilizado. Portanagem estabilizado, tá 3894 ILS. Leo 550 Golf Victor, autoriza a lenda da presente? Mantenha a saída, November 550 Golf Victor. Eu tenho uma aeronave fazendo a mesma saída à sua frente. Ah, positivo, vai manter, obrigado. Autorizado, puxa, acionamento, reposte 4 táxis. Gol 1567, chama agora Recife, 260. Alternativa, por favor, 1067. Pensa a frequência, alternado pode ser 1285. Obrigado. 601 na linha, decola down no 0, vento 090 graus, cono 4 nosso. Na linha, decola down no 0, voo no 601. Tá 3603, acende a identificação, chega da Mari, desce para o nível de voo 050. Gente, na Mari para o nível 050, tá 3603. prossiga. O meu Papa Tango só está 5 milhas para a posição Conde. 5 milhas para a posição Conde, está o serviço radar encerrado. Chama Aracaju na frequência 120.3. A 35601, boa noite. Recife 1 3 3 decimal 2 5 Recife 1 3 3 2 5 3 8 9 4 chama a torre agora 118.6 Trolley gol no 601, passa 1800. 1601, contato radar, sobe 360, a saída da El. 360 da El, no 601. November 550, Golf Vitor, chama Recife 133, decimal 25. 3325, boa noite. 19, altímetro no 09. 09, reporta laser, aqui na final de Salvador já também. Confirme? É um laser aqui, na final de Salvador já estão laser aqui jogando no avião. Já tem ciência disso aí, não? Vicente, tá vindo à direita ou à esquerda? Da direita. Vicente, vamos informar aqui. Ah, ok. Nesse momento. Vicente, bate o mono, minha Índia, pode ficar 18.000, gol 2.700. No 601, sabe restrito ao nível de voo 340. 340 restrito, 601.